1256, centro Recife, frequência 125.45, alternativa 1.2.85. 2545, 2685, voo 1256, boa tarde. O vento é 180 graus, 209. Meia-ono, Xinenora, Centro Recife, as frequências 260, alternativa 35.3. Dois sete meia-ono, controle Salvador. Prossiga, azul, 2761. Chame o centro Recife, as frequências 260, alternativa 35.3. 260353, azul 2761, agora. Chamea 227, decola 228, chame o controle Salvador, 20.8. 08-627. Manda uma boa, Chamea 227, São Vono, passa ONU BQ-10. Chamea 227, contato radar decolagem, sub da via 6 de São Vono para o nível 380. Para o 380, autorizou Dael com referência, Chamea 227. Chamea 227, direto Leda. Chamea 227. B59, chamo Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2235251, 659, bora. São 3367, aciona a identificação dessa via chegada bom para 4.000 pés, ajuste 1 0 no 5. 4.015, 3307. Commodore Tower, good afternoon, Ocean 6327, ready. Can I 6327, clear takeoff, runway 10, wind 180 degrees, 20 knots. Clear line up and take off runway 10, Ocean 6327. Chinem 6227, retorno desvio? É, pequeno desvio direito da rota, desviando colas. Chinem 6227, informa proa e por quantas milhas irá manter? Proa, 215 por 25 milhas. Proa 215 por 25 milhas, ciente. Frequência 1, 2, 8, 5, alterna 1, 2, 5, 1, boa, 6327. Airborne at 37, contact departure 120.8. 120.8, have a nice day. Good afternoon, Ocean 6327. Ocean 6327, radar contact on the coast, climate 2200. After 2000 feet, fly direct coral. After 2000 direct coral, intersection climbing 200, Ocean 6327. Para 2000 pés, ajuste no 015. Autorizado em LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2015, autorizado em LS, está 3307, 67. pousado no ILS 3367, na visual. Com 3367, chama a torre frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, tá? 3307 ILS da 10. Já 3367, altímetro no 0, 15. Pouso autorizado, pista no 0, pista seca. O vento é 170 graus com 17 nós, 17 nós. 7, autorizado pouso na 10, pista seca, obrigado. Channel 6327, contact service center frequency 128.35, backup 125.1. 128.35, could you confirm the backup for the secondary frequency? Ocean Air 6327, frequency 128.35, if unable 125.1. 125.1, big time. Thank you, Ocean Air 6327. B67, Solos 47, à direita, Solo 21, decimal 9, boa tarde. 29, direito, obrigado, senhor. Salvador, boa tarde, Alfa Charlie 2437, passa 200, metro nível 100, frente a Delta. Alfa Cargo 8487, aqui na identificação, dessa via chegada a mão para o nível de voo 050. Alfa Cargo 8487, desce a mão até o 050, por que está acontecendo sobre aqui? Alfa Cargo 8487, as condições Salvador opera visual, 1800 de teto, grupo de nós, visibilidade. Tem chuva. Sete, voa direto, toque. Toque direto, 437. Azul 6918, aciona a identificação, desça via chegada por médio 1 para o nível de voo 060, reduza para 250 nós. Ok, por médio 1, 060, vai reduzir para 150 menor. Número 98, autorizado passar bom médio acima da restrição. Bravo 8487. Retração para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 135. Desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 5. Autorizado ele é executivo, reporte estabilizado. Esquerda para o 135, desce para 2 mil pés, altímetro 0 no 5, autorizado, reporte estabilizado, 8487. É 9 no 8, reduza para 220 nós, número 2 na aproximação. 220 menor. Oi, Salvador, boa tarde, eu passarei do 2231, no ponto de espera da 10, pronto. 2231, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 190 graus, com 18 nós, 18 nós. Alinha e decola no 0, passarei 2231. Decola ao 00, chama o controle 120 decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. Controle 1208, obrigado, boa tarde. Meia 9 no 8, segue tráfego na sua posição de 11 horas, 19 milhas. Rumo sudeste, passando agora 4 mil pés em descida para 2 mil pés. Boeing 763. Cliente, pessoal, tá com 5698, ainda entrei no altimetro. 11698, desça para 3 mil pés, ajustando 0 no 5, tem condições de reduzir para 200 nós. A gente já está com 110.8, 5698. Então, copiei. Cliente reduzindo, já estava com 110, vai reduzir mais ainda, 190, vai colocar. 6998, cliente, muito grato. Controle, passaredo 2231. Passaredo 2231, no contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 180, cancelada a restrição. Via saída Momo, cancelada a restrição, sobe 180, do passaredo 2231. Salvador 2789, boa tarde, hotel Prodmont, nível 90. Azul 2789, aciona a identificação, voa Bonf para interceptar via chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 5. A gente vai manter ainda por mais 20 milhas, a inicia descida para 4 mil com 1015, 2789, ok? Entendi. Azul 6998, aguarde. Na final 8487. A CH 8487 chama a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 8437. Azul 6918, tráfego anteriormente informado, agora 7 milhas à sua frente, reduzindo, agora passando 1,70 de ground speed. Inicia a redução, desça para 2 mil pés, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Ok, acompanhando mesmo. Reduzindo 6918, reportar estabilizado. Não, ele é 6310. Delta 8487, altímetro no 0 no 5, tá visual com o campo? Firma, 8487, altímetro no 0 no 5. 8487, pouso autorizado no 0, pista seca, o vento é 1,70 graus, com 1,8 nós, 18 nós. 8487, prezado pouso no 0. Azul 7789, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 5. estabilizado, 698. Pouso 6918, chama 3 Salvador, frequência 198, decimal 95. 295. Salvador, uma boa tarde, 6918, 8 milhas estabilizadas. Rádio Azul 6918, número 2 na aproximação, continue aguardando, pista livre, altímetro no 0, no 5, o vento para informação, 190 graus, com 18 nós, 18 nós. 7698. Confirme, a pista está molhada ainda para o 692? Oi? As condições da pista ainda molhadas? Não, eu tive pista seca já. Gente, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. 4423.0. Tarde, o 4423, mantém a posição. Mantém a posição, 0423. No solo 08, à direita na Golf, solo 121, decimal 9, boa tarde. Boa tarde, 47. No 8, pouso autorizado na 1-0, o vento é 1-7-0 graus com 1-5 nós, 15 nós. Ciente livre pouso, 69 nós. Seria como coordenar a proa de teto de barreiras? 2231 autorizado, direto barreiras. Obrigado, Sérgio. Autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, 4-4-3. No 8, no solo 1-1, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita, solo 219, azul 6998, boa. 423, o vento é 180 graus, 15 nós, autorizado a decolar, pista 10. Livre decolagem, pista 10, azul 4423. Oceano 6355, holding short, ready for departure. 6355, observe the traffic that's rolling. After the traffic, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, 10, Ocean 6355. Decolos 1-3, controle 20, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, azul 473. Sou Bahia, Salvador, azul 2-4-4-2-3, passando 1300 na Arbor 1. Azul 4-4-2-3, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto elef. Para 360, na Arbor 1, após 2000 pés, direto elef, azul 4-4-3. Cleared for takeoff, runway 10, the wind is 160 degrees with 18 knots. Cleared for takeoff, ocean 6355. Torre, boa tarde, TAN 4778, pode esperar a próxima. Tarde, TAN 4778, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Ali, mantém 10, 4778. D789 desça para 2000 pés, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 autorizado X-Ray, 2789. Airborne at 16, call Salvador departure frequency 120.80, have a nice flight. 208, have a good Evening, Ocean 6355. Commodore departure, good afternoon, Ocean 6355, number 1 departure, missing 1500. Ocean S6355, with a contact on the coast, climb at you for flight to level 360, after 2000 feet, land Rex Lida. After 2000, find the position and clear to 36,000 feet, Ocean 6355. Pistão no zero, vento 180 graus, 14 nós. Ocean, 478. Oi, Salvador, boa tarde, vou 732.0.0. 1738, autorizado, Daniel, e manter, cabeceiro 1-0. Manter, cabeceiro 1-0, 732. Boa tarde, Azul 2791, acionando o centro do hotel. Azul 2791, aciona a identificação. Azul 2791. 308. Chamando o contato radar 64 milhas nordeste do Oeste Salvador. Rua Bonf para interceptar a via chegada Bonf, reporta no ponto ideal de descida. Pode bom, então chegada bom, vou passar na descida 279. Diga. Possibilidade, senhorita, de voar uma posição mais à frente, o TG, Mótico? Aguarde. Aeroporto 2231, chama o centro Recife, frequência 1.26.0, alterna 1.35.3. 260.135.3, 2231. Azul 4423, chama o centro Recife, frequência 1.26.0, alterna 1.35.3. Recife 1.26.0, secundária 353, Azul 4423. Azul 2789, chama a torre frequência 1.98.95. Torre 295, boa. Controle Azul 2719 na solicita. Prossiga. A liberação da restrição vertical em Ponte, senhorita, de maneira a passarmos de golpe nível 120, seria possível? Afirmo. Obrigado. Controle Atenza 4778. Então 4778, contato radar passando 3 mil pés agora, subiu para o nível 330 via saída PUCA. PUCA 33. Ocean 6355, request flight motion, please. Ocean 6355, stand by. Stand by. O vento 1.70 graus com 1.9 nós, 19 nós, repouso autorizado, não no zero. Livre pouso 2.789. 1.738, decola os 2.0, controle 1.20, decimal 8, bom voo. 2.08, obrigado. Boa tarde, voo 9738, passando 1.600. Voo 9738, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, voo Elefa. Após 2.000, está livre Elefa, voo 9738. 155 autorizado alinhar e manter, pista no zero. São solos 23 à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita 219, boa. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 190 graus com 15 nós. Six 355, contact receive center frequency 128.35, enable 125.1 and request the flight direct to module. Roger 1235-1251, Ocean 6355, good day. 14778, chamo centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 255, Rodalé, 5, obrigado, boa tarde. Decola os 25, controle 120.8, tenha um bom voo e boa tarde.